da cor e falando mal de todo mundo. Manifestando minha fúria pelos versos considerados sujos. Achou que eu sumi, olha eu aqui de novo. Não se acobi, eu sou criminoso. Vai vendo os PM, vê minha estátua, os piercing me julga. Por isso eu sou obrigado a não parar, tô fuga. Sou um boi zoca, prazer eu sou um monstro. Eu sei que te assusta, o instinto que demonstro. Me inspiro em cenas de terror. Rap hardcore, um gol, estilo devastador. Vocês reclamam que eu só falo de sofrimento e dor. Se você quer verso bonito, vai procurar louvor. Eu só não falo de amor, porque disso eu já não vivo. Sinister school, fiquei agressivo, não mago de depressivo. Quem tá comigo pode ver, pra nós lutar, devastar, protestar até o fim. Voz rouca da norte, vacilou, cê deu sorte. De não morrer a cada verso que farta, então bote aqui. Bagulho é sério, protesto aqui, fama. Fogo no tanga, gritando e correndo em chama. Sou diferente, não falo de amor platônico. Falo de morte e sangue feliz, pra mim é cômico. Margarilé, isso aqui, foda-se daí. Prefiro falar disso do que tem que mentir. Já não resolve com amor, só com sangue. Só vão olhar pro cê explodindo verme palanque. Então decide que lado cê vai ficar. Se vai é ser criado um homem pra vir lutar. A guerra tá aí, só cego não vê. Tá tudo acabando e cê pensando onde vai viver. Vai viver no inferno, por culpa de um otário. Vai levantar na arma e mostra pra esse arrombado.